vou, conheço a força da terra que rebenta a granada do grão. Fiz desta força um amigo fiel, fiz desta força um amigo fiel. Nos meus braços que vão crescer vou estender panos de vela para agarrar o vento e levar a força do vento à produção. O vento sopra com força, a água corre com força, o fogo arde com força, o vento sopra com força. As minhas mãos vão crescer até fazerem pás de roda para agarrar a força da água e pô-la na produção, da água e pô-la na produção. Os meus pulmões vão crescer soprando na forja do coração para agarrar a força do fogo na produção, a força do fogo na produção. O vento sopra com força, a água corre com força, o fogo arde com força, o vento sopra com força. O povo vou aprender a lutar, do lado da natureza vou ser camarada de armas dos quatro elementos, camarada de armas dos quatro elementos. A tática colonialista é deixar o povo, deixar o povo ao natural, fazendo do povo inimigo da natureza, do povo inimigo da natureza. Eu o povo moçambicano vou conhecer as minhas grandes forças todas. O vento sopra com força, a água corre com força, o fogo arde com força, o vento sopra com força.